Mortal do Arrocha. Sei que é tão bom amar e também ser amado, porém é tão ruim pela pessoa errada estar apaixonado. Viver de ilusão é navegar num mar de sofrimento, uma condenação de uma prisão perpétua sem ter julgamento. E assim sou eu sem ter você, vivendo por viver, sabendo que a solução é tentar te esquecer. Fico sozinho a pensar o que fiz pra merecer, pois sei pra sempre vou te amar e não terei você. Amado Basílio, aqui seu coração não bate, só incondicionalmente em função dessa paixão, trazendo esse amor de volta à minha mente. Todo esse amor é tão intenso sem explicação. Guardei toda essa dor no lugar mais profundo do meu coração. E assim sou eu sem ter você, vivendo por viver, sabendo que a solução é tentar te esquecer. Fico sozinho a pensar o que fiz pra merecer, pois sei pra sempre vou te amar e não terei você. E assim sou eu sem ter você, vivendo por viver, sabendo que a solução é tentar te esquecer. Fico sozinho a pensar o que fiz pra merecer, pois sei pra sempre vou te amar.